Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso 1. Nós lemos assim: depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Os 12 iam com ele. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. É interessante que em todo o Evangelho de Jesus, sempre houveram muitas mulheres que sustentaram a caminhada da igreja, a obra do Senhor Jesus. É verdade. Agora, o que eu quero destacar com os irmãos é o primeiro versículo. Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Diga comigo, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Nós temos uma ministração gravada já, foi ministrado na 2 quartas-feiras atrás, sobre a estratégia de Deus para uma cidade, estratégia de Deus para nós, como corpo de Cristo, nesta região que o Senhor tem nos plantado. O Senhor nos plantou nesse lugar e nós poderíamos contar aqui a noite inteira uma série de milagres, de moveres de Deus, coisas sobrenaturais que ninguém fez, que ninguém nem imaginava e que eram sinais e ações de Deus muito específicas para nós estarmos nesta região da cidade. E o Senhor nos plantou aqui. E uma das provas, certamente não a prova assim, mais importante, mas uma das provas é que o Senhor quem abriu as portas para tudo nesse lugar. Para tudo, tudo. Estarmos nesse lugar, as estratégias que Deus nos deu nesta região. E nesta quarta-feira, nesta primeira ministração, o Senhor nos desafiou a cuidarmos desta região. Um dos pequenos sinais que eu tenho do Senhor nos plantando aqui é que sem eu imaginar, sem nós nem pensarmos que poderíamos mudar, sem nós nem... Na verdade, o Geraldo está aqui, lembra disso? Sem eu nem querer pensar em mudar para esse lado da cidade, o Senhor veio e abriu as portas e me colocou morando lá numa torre de oração. Logo que nos mudamos, eu fui para a varanda, para a sacada do apartamento, e era num lugar muito alto, 22º andar, e eu avistei toda esta região, e o Senhor foi colocando no meu coração: eu te plantei aqui, você vai orar por esse lugar, você vai orar por esta região. A igreja está sendo plantada aqui para que cuide desta região. Irmão, não são poucas madrugadas que o Senhor me acorda, ou para tomar uma água que eu me levanto, e eu tenho que ir lá na varanda, abrir a varanda, olhar a cidade toda. Eu já sei que segunda-feira de manhã, ou segunda-feira de madrugada, é o menor movimento, terça-feira já começa um movimento intenso, sexta-feira é o dia de mais sirene. Essa Avenida Afonso Pena, Avenida Contorno, Avenida Getúlio Vargas, fica um movimento louco aqui de madrugada, a madrugada inteira. Estou me acostumando com as coisas da madrugada. Sei a hora que o ar-condicionado do estado de Minas liga, daí a pouco ele desliga, dá um silêncio gostoso pela madrugada, porque o Senhor sempre está me instigando, me convidando a estar ali. E eu lembro, o Senhor me plantou aqui numa torre de oração por essa região da cidade. Você e eu, aonde moramos, temos uma missão. E veja bem que a Bíblia toda cuida das cidades de uma forma muito específica, muito importante, muito clara. O Senhor cuida das cidades. Não era o propósito original de Deus que o homem vivesse em cidade, mas Deus sabia que o homem iria viver em cidade. Então Deus providenciou também dentro do seu propósito todas as coisas espirituais para uma cidade. Nimrod edificou uma cidade, mas o Senhor vem e põe bênção sobre uma cidade. E nós temos o maior referencial, está escrito nesse versículo, é que Jesus, ele andava de cidade em cidade. Há um princípio de interpretação bíblica que nos ensina, não há nenhuma palavra, nenhuma expressão no texto bíblico que está ali só por um objetivo informativo. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra tem uma importância, uma mensagem, uma revelação, uma ministração infinita para nós como membros do corpo de Cristo. Quando Jesus deixa aqui escrito, quando Deus deixa escrito através do médico Lucas, olha, Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, é porque o Senhor está dando uma importância à cidade. O Senhor está dando uma importância a um conglomerado de habitações onde os homens estão, onde as atividades e os relacionamentos acontecem e onde Mamon também está querendo atuar. Uma cidade é um núcleo, um centro, um polo de atividades espirituais intensas. Jesus andava de cidade em cidade, porque Jesus se preocupava com as cidades. Era uma estratégia de Jesus. Eu vou nessa cidade, mas eu vou naquela outra também, eu vou naquela outra. Porque ele se importava com a cidade. É claro que o motivo do coração de Jesus eram as pessoas, e não a política ou a geografia da cidade. Mas a cidade era o ambiente da ação de Jesus, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. E agora o versículo primeiro termina dizendo assim: os doze iam com ele. Diga comigo, os doze iam com ele. Quem são os doze, irmão? São os discípulos, os apóstolos. Agora, os discípulos e os apóstolos se multiplicaram em quem, irmão? Em toda a igreja, nós. Então diga, eu sou o discípulo. Então, eu sou um dos doze que anda com Jesus, discípulo de Jesus. Então eu entro na cidade também. Nós não temos noção do poder, do dínamos, do poder do Espírito de Deus dentro de nós para interferir numa cidade.